acho que o hip hop ele tem muito a contribuir com a juventude, muito a contribuir com o desenvolvimento do nosso país, né? Não só através dos elementos do hip hop, mas com essa galera que está dentro da periferia, que sofre de fato os problemas que a gente encontra na nossa sociedade, que é esse sistema capitalista, que cada vez vai deixar os pobres mais embaixo e os ricos cada vez mais lá em cima. Pode crer, alemão. Nação hip hop em Teresina, Piauí, é nós mesmo, mostrando nosso valor pra esse mundão. Um salve pra todos os guerreiros e guerreiras do rap de Goiânia. Pode crer, periferias de Goiás, é nós. Meto os peitos nas ideias, causando um arregaço no meio dos verbos dos cu que desejam meu fracasso. No rap trabalho de noite, não tenho tempo pro cansaço. Temo direito, não foi de boa, que eu vejo que o mundo é mais uma coisa criada por Deus. Por isso que eu digo, véi, que papai e caneta pra minha mão. O limite é o céu, foda-se papai não. Yo, yo, yo, baby, pipoco nos peitos de caras arrogantes que não conhecem a palavra-chave da vida. Que é respeito, respeito, é. Naquela vou dizendo pra todos que estão do outro lado. É que não, não, não. Não sou louco, simplesmente sobrevivo. No mundo me permite, sou uma pessoa normal. Feito canibal, devoro sua ideia, me comportando como animal. Pra ele sou eterno, marginal. Vesti com roupas largas e uma cara de mal. É, sou a reencarnação de Maquiavel. Mostrando a vida magra, preferia como fel. Mesmo vivendo uma vida de cão diante de Deus, sou muito fiel. E é naquela que eu digo pra todos que vivem em um país defasado de entre governos. Sai governo e a merda continua a mesma. É, mocha e chacais o poder. Por serem carniceiros, esses caras vão morrer em todos os pontos cardeais. Então ladrão, preste atenção. Veja que o rap é o som pra fazer o bagulho louco igual meu. Tem que ter o dó. Estas são as palavras do MM Bom. E é com muito moral que eu digo pra Zona Leste. Foda-se o cuzão que dizia pras pessoas que não passava do perdedor. Pois eu sou um conspirador que vivo entre a vida e a morte acreditando. É, sempre no amor, no amor. Minha vida está premeditada entre o berg e o pau. O bagulho é louco, por isso eu sei que vou ficar. Origem brasileiro, só que o estilo é gringo. Minha vida está premeditada entre o berg e o pau. O bagulho é louco, por isso eu sei que vou ficar. Origem brasileiro, só que o estilo é gringo. Em relação aos cretinos que não gostam de minha rima, que não gostam de minha pessoa, fica ligado. Que em relação a caras assim, eu já conheço o destino. Então experimente minha língua, que é gangsta perfeito, que afeta, se infeta, sua égua está escrita na sua barriga como tatuagem. Ao que aquilo é um irmão de quebrada, sendo abatido pela polícia como se fosse um esquilo. Por isso que eu digo pra todos que é suasculado, dotado de estilo. Conto com a sorte pra não morrer na madrugada pelas mãos da polícia na zona norte. Mas enquanto playboy fala que minha rima é infantil, enrabo sua cadela que está no seu. Pois eu sou conspirador, um articulador. E vivo suportando esse lixo genérico pra onde vou. Vou desenvolvendo várias relações em posição. Minha transmutação ideológica é defesa. Aceitar esse modocão como LL. Minha vida está premeditada entre o berg e o pau. O bagulho é louco, por isso eu sei que vou ficar. Origem brasileiro, só que o estilo é gringo. Minha vida está premeditada entre o berg e o pau. O bagulho é louco, por isso eu sei que vou ficar. Origem brasileiro, só que o estilo é gringo. Yeah, é minha amiga, velho. De mente maquinada, por ser de Teresina, vou traficar meu CD como se fosse cocaína. Por não ter apoio das autoridades e dos meios de comunicação em Teresina, meu CD vai ser o bagulho da hora na próxima esquina. Quero ver a periferia, a burguesia consumindo meu CD como se fosse cafeína, morfina, pode crer. Quero ver os bate-cabeça nas esquinas ouvindo MM Bom em Teresina. A luta continua, vagabundo, pois viver e morrer em nome do meu sonho é minha sina. Aqui falo MM Bom de Teresina, contraria nesta cultura aqui que já está estagnada. MM Bom, de mente maquinada, é dói, vagabundo. Toca aqui com um bagulho aqui, doido. Aí, do bom, irmão. Vixe, doido. Aí, eu tô macedo aqui, doido. Pode crer. Vou bolar aqui agora. É da boa mesmo? É da boa? É, doido. Aí, ó. Traz a seda aí, doido. Traz a seda aí. Tem muito cabueta aqui na área. Bora aí. Os homens tá colando, hein? Eita, cara. Essa Vem cá, doida, é pernambucana, maranhense, qual é mesmo? É da maraca, velho. Dá uma fome do caralho. Tá louco, velho. Gostei de fé. Que viagem é essa, meu irmão? Viagem é nóia, é nóia. Ah, pai. O cabelo tá caindo, Jack. É nóia. É massa. Pois é, mano. Olha aí, doido. Cuidado, olha os homens aí, maluco. Olha os homens. Bota sai fora, velho. Sai fora. Sobe, sistema, empurra esse nóis. Nós.